Pasta 4. Faixa 1. Encontro 2. Gorilas. O relógio molecular nos diz que o encontro 2, onde os gorilas juntam-se a nós também na África, está apenas 1 milhão de anos à frente do encontro 1 em nossa peregrinação. Há 7 milhões de anos, as Américas do Sul e do Norte não eram contíguas. Os Andes não haviam passado por seu principal soerguimento e os Himalaias tinham acabado de sofrer o seu. Ainda assim, os continentes seriam bem parecidos com o que são hoje, e o clima africano, embora menos sazonal e ligeiramente mais úmido, seria semelhante. A África tinha uma cobertura florestal mais abrangente do que a atual. Até o Saara seria, na época, uma savana arborizada. E, infelizmente, não temos fósseis para preencher a lacuna entre os concestrais 2 e 1, nada para nos guiar na hora de decidir se o concestral 2, que talvez seja o nosso trimilionésimo avô, se parecia mais com o gorila ou com o chimpanzé, ou, na verdade, mais com o homem. Eu apostaria no chimpanzé, mas isso apenas porque o colossal gorila me parece mais extremo e menos assemelhado aos demais grandes primatas. Mas não exageremos a singularidade dos gorilas. Eles não são os maiores grandes primatas que já existiram. O maior dos gorilas não chegaria à altura dos ombros de um Gigantopithecus, grande primata asiático que parecia um orangotango gigante. O Gigantopithecus viveu na China e só se extinguiu recentemente, há cerca de 500 mil de anos, tendo sido contemporâneo do Homo erectus e do Homo sapiens arcaico. Isso é tão recente que alguns fantasistas e empreendedores ousaram sugerir que o Yeti ou o abominável Homem das Neves do Himalaia... Mas estou divagando. Presumimos que o Gigantopithecus andava como o gorila, provavelmente apoiado nos nós dos dedos da mão e na sola dos pés, como o gorila e o chimpanzé, e diferentemente do orangotango, que tem vida mais arborícola. É razoável supor que o concestral 2 também andasse apoiado nos nós dos dedos das mãos, mas que, como os chimpanzés, passasse algum tempo nas árvores, especialmente à noite. Sob o sol tropical, a seleção natural favorece a pigmentação escura como proteção contra os raios ultravioletas. Assim, se tivermos de apostar na cor do concestral 2, diríamos que ele era presumivelmente preto ou marrom escuro. Todos os grandes primatas, com exceção dos humanos, são peludos. Por isso, nos surpreenderíamos se os concestrais 1 e 2 não o fossem. Como chimpanzés, bonobos e gorilas vivem no coração da floresta, é plausível localizar o encontro 2 em uma floresta na África, mas não há nenhuma razão forte para supormos qualquer parte específica desse continente. Os gorilas não são chimpanzés gigantes. Eles diferem em outros aspectos que devemos levar em consideração ao reconstituir o concestral 2. Gorilas são 100% vegetarianos. Os machos têm haréns de fêmeas. Já os chimpanzés são mais promíscuos e as diferenças no seu sistema de reprodução têm consequências interessantes para o tamanho de seus testículos, como aprenderemos em O Conto da Foca. Desconfio que os sistemas reprodutivos são evolutivamente lábeis, ou seja, podem mudar com facilidade. Não vejo nenhum modo óbvio de conjecturar como seriam as características do concestral 2 nesse aspecto. Na verdade, o fato das diversas culturas humanas atuais apresentarem uma grande variação nos sistemas reprodutivos, da monogamia fiel a haréns potencialmente bem grandes, reforça minha relutância em especular sobre tais questões para o concestral 2 e me convence a pôr um rápido ponto final em minhas reflexões acerca de sua natureza. Os grandes primatas, e talvez especialmente os gorilas, há tempos são grandes geradores e vítimas de mitos humanos. O conto do gorila examina nossa mudança de atitude em relação aos nossos primos mais próximos.